está a naufragar. É Jesus quem te convida, que te pode. É Jesus que a vida satisfaz. É Jesus que pode dar-te a paz. É Jesus que a vida satisfaz. Pela morte de Jesus, foi por mim e também por ti, foi cravado lá na cruz. É Jesus que pode dar-te a paz, é Jesus que a vida satisfaz, é Jesus que pode dar-te a paz. Jesus, que a vida satisfaz.